dois. Meu parceiro, beijo. Fiz uma viagem, voltei no tempo. Quando percebi que já foi, veio arrependimento. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, se no orgulho eu confesso, iria pelar. Eu queria somente uma noite contigo outra vez, e te dar um amor que eu nunca te outra.